Fala galera, Trod, gravando hoje então uma edição Drops para falar o que vem acontecendo, as últimas notícias, né? Depois do final de semana, onde descobrimos todos, conhecemos, né? Todos os vencedores, todos os campeões aí de suas categorias, da Truck Series, da Icon Series, para alegria do Hélio Lima, né? Da Sprint Cup, o Hélio Lima e o Pedro Mugar, de certeza que escoltaram foguetes até cansar. Então vamos falar aí na edição 132. Um pouco das notícias do que aconteceu daquele final de semana até hoje, dia 6, né? 6 de dezembro estamos gravando aí. E parece que bastante coisa aconteceu. Então, Elião, seja bem-vindo e dê boas-vindas ao pessoal aí, Elião. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui falar sobre o que aconteceu, né? De notícias, de boatos, né? Desde a final de Roma até o presente momento. A gente grava hoje no dia 6 de dezembro de 2016, né? Acho que pouco mais de 2 meses e meio aí para a gente começar a ter novamente as provas, né? Lá no... Agora mudou o nome, né, Léo? Agora é o Crash, né? O nome do Cash, né? O nome da prova que abre o ano da NASCAR, né? É isso mesmo, Leão. Quer ver? Tem até o Alex Bowman vai participar dessa corrida aí. É porque ele conseguiu a pole no final de semana lá em Phoenix. A corrida aquela que ele quase venceu, ficou bem próximo de vencer. Na minha opinião, deveria ter vencido. Se eu pudesse dar a vitória para ele, eu teria dado a vitória para ele. Mas como não tem esse poder, então com aquela pole, o Alex Bowman garantiu aí, tem vaga garantida para correr. Em 2017, correu o Clash, né? A corrida promocional que abre o ano aí da NASCAR, sempre um final de semana antes da primeira do Speed Week, né? A primeira semana de velocidade mesmo da NASCAR. Então, o Alex Bowman começa o ano muito bem, né, Leão? E fez um bom ano. A falar isso, Leão, até não é nem assunto da nossa pauta, já quero dar um primeiro furo da nossa pauta aí. Quem você acha melhor, Leão? Na sua opinião, quem foi melhor? Jeff Gordon no 88 ou Alex Bowman no 88? Então, acho que o Alex Bowman foi melhor, né? Também tem que ver, né, que o Gordon já praticamente tinha encerrado a carreira, provavelmente não estava mais se preparando, né? Embora não tenha passado vergonha, mas eu acho que o Bowman, ele teve uma crescente boa, né? Começou bem, fazia bons treinos. Não se acertava nas provas, mas no final da temporada quase venceu em Phoenix, né? Acho que é um piloto que se deve ter bons olhos com ele. Tanto é que a Hendrick ele já é um piloto da Hendrick, né, agora, né? Piloto de testes, né? Já está numa posição muito legal, né? Para quem correu em times pequenos da Xfinity Series, depois teve que... seu início de carreira competindo pela BK Racing, pelo time do Domi Baldwin. Inclusive, esse último ele perdeu o carro pro Regan Smith, faltando algumas semanas pro início da temporada, né, Léo? Só que o trabalho dele é reconhecido e ele, mesmo sendo piloto sem dinheiro, né, consegue chegar na equipe mais tradicional da categoria nesse momento, né, mais forte da categoria nesse momento, mais vencedora. Leonardo? É, isso aí, né, Leon? Fez um bom trabalho, então parabéns aí, Alex Bowman, pela toda a sua temporada, ou melhor, pela parte da temporada que ele participou, mas para ele foi toda a temporada, né? Conseguiu bons resultados e ele tá garantido aí no Clash lá em Daytona, que a corrida acontece, como eu havia falado já. É uma coisa promocional, acontece sempre no final de semana antes da Daytona 500. Para relembrar vocês, é a famosa Budweiser Race, sei lá, aquela corrida que só mudou agora os patrocinadores e os nomes aí. Bom, Leão, seguindo aqui então o nosso cronograma, que é a nossa pauta aqui, vou falar de uma notícia que saiu logo assim, 2 dias depois, né, do término da temporada aí, que foi a Tony Baldwin Race comprou o charter da Starcraft Sport Levin Family Racing, nome muito grande da equipe aí. Então a Tony Baldwin comprou o charter número 7, é o carro número 7. E o Mac McDowell vai correr full time ano que vem com o 95. É, Leão? Então, Léo, essa equipe que competiu esse ano com o Charter, que era da Circuit Sport, né, aquele carro 33, o McDowell já vem alguns anos dois ou três anos competindo com a Living Family. Lembrando que o McDowell é um cara que surgiu ali naquelas categorias de base para a final da Champ Car, né? Depois ele competiu na Rolex e ali ele ganhou uma chance na MWR, só que ele pulou etapas, né, Léo? Ele tinha sido vice-campeão na Arkham, lá em 2007, né? Em 2008 ele correu na Michael Waltz Racing, foi muito mal. E aí teve que refazer a carreira dele competindo em times de Startup Park, né? E depois de muita luta, conseguiu chegar em um time mais sólido, né? E terminou muito bem o ano. Eu acredito que a parceria, a Levit Feminine é que está crescendo aos poucos, né? Acho que agora, com essa parceria com a Richard Childress bem, bem sólida, né? Possa ser um ótimo negócio para o McDowell, né? E lembrando que o Charter voltou para a Circuit Sport, que seria aquele carro 33 que sempre competia em parceria com a RCR ali. Agora vamos ver o que o Joe Falk, que é o dono desse Charter, vai fazer, né? Leonardo? Bom, o que ele vai fazer com esse carro eu não sei, mas tenho certeza que tem muitos olhos grandes nesse carro 33 aí, que pode ser um bom Charter. Elião, só pra falar do Mac McDowell, você falou que foi campeão, tá? Mas ele foi vice-campeão, Elião. Vice-campeão, Léo, falei vice-campeão. Ele não chegou a ser campeão naquela temporada lá de 2007, ele foi vice-campeão apenas. O Mac McDowell, lembrando que ele tem uma vitória recentemente na Xfinity Series, ele venceu esse ano uma corrida, né? E ainda na Speed Camp ainda não venceu, ele venceu no Road America esse ano, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. E o Mac McDowell tá aí, né, Leão? Tá aí provando aí que realmente ainda pode mostrar muita coisa ainda, porque é um piloto bom, mas nós sabemos que ele também não é um piloto que vai ser o divisor de mares, né? Não vai colocar ele lá na Endy que o cara vai ser campeão. Mas é um bom piloto, é um piloto que tá sempre lutando aí pelas suas constantes melhoras, né, na temporada. E vamos esperar saber o que acontece aí, o que ele pode fazer ano que vem no 95 da Tommy Baldi Race. Vamos aguardar. O Lando Calrissian, Elião, tem marcado seu retorno para 2017. Ele volta para Fonte Row Motorsport, continua o seu trabalho aí. Se eu não me engano, é a quinta temporada dele seguida já nesse carro 38 da Fonte Row Motorsport, Elião. Não, Leonardo, é a segunda. Ele competia antes naquele carro 40. Aquele carro 40 da Yuma. Ah, então é a quinta temporada dele na Pit Cup, então. Uhum. Então, acho que até mais pro time, que ele competiu pela PK Racing, ele competiu pela PK Racing, e depois que ele foi pro carro da Ilma, até eu acho que naquele ano, ele competia, assim, essa equipe Circuit Sport, o Joey Falk, surgiu quando a RCR fechou o carro 33, que era do Pinkbor, né? E aí, o Joey Falk pegou os pontos, e começou a ir nas provas, né? Só terminando as provas para ter os pontos. E para quando a RCR quisesse colocar um quarto piloto, né? Um Austin Dillon, outro, o Brandon Bowman também andou nesse carro. Aí a Yuma começou a trabalhar junto, daí em Indianapolis 2013, eu acho, esse carro 40 alinhou a primeira vez. Aí ele até o final do ano passado. É um carro que até conseguia ali andar no top 25 durante as provas ali, só que com a mudança do Charter, por ser um time mais recente, acabou não pegando o Charter. E não iria compensar, e o dono da equipe resolveu vender o equipamento para o Jay Robson, né, que é o cara da Premium. Aí ele acabou fechando o time. Aí o Cássio teve que ir para a equipe Front Row, né? E agora não sei o que vai. O que vai acontecer com esse carro 34, mas mostra que é um piloto também que consegue ter um talento reconhecido, né? No final do ano passado ele deixou a John Falk, aliás, ele e o Cássio sempre foi o melhor piloto, né? Ele fez 2014, se não me engano, 2013 ele fez a temporada completa na John Falk, eu lembro. Leonardo, se não me engano, em 2013 ele começou competindo, até era aquele carro 33 com cores um pouco estranhas lá. Aí no meio da temporada, em Indianápolis, o Yuman levou o carro 40 pela primeira vez. Aí, só que assim, a Yuman sempre trabalhava em conjunto com a Joe Falk, né? Não sei se dividiam garagem, mas o dono do carro era diferente. E até acho que o Tony Raines também participou desse início, dessa equipe. Aí a partir de 2014 ele ficou full time pelo carro 40. Começou também um carro que ia para as provas, não fazia start and park, mas andava com equipamento velho no fundo do pelotão ali. E hoje em dia, e no final do ano passado, até terminava bem as provas, conseguia fazer bons momentos. Só que acabou com essa história de charter aí, acabou ficando de fora, né? Por ser um time recente, porque a regra era você ter pelo menos 3 anos competindo em tempo integral, né? Como eles só tinham 2 anos, né? Acabou perdendo o charter. Como o Falk já tinha esse carro 33 competindo desde o início de 2013, né? Já que ele adquiriu os pontos em parceria com a RCR. Também esse carro 32, esse Ford 32 é outro carro que já tinha 3 anos, era mais velho que o carro do Wilman. O Wilman ficou chupando o dedo e nisso aí o Castro teve que procurar outro time para correr. E agora ele tá aí sólido na front row. Vamos ver o que deve acontecer com ele. O Castro aqui, eu acho que ele foi bem esse ano, até chegou a andar na frente do Chris Busch, o cara que foi campeão da Xfinity Series. Foi pro Chase, né? Porque foi em cima do Chase Elliott, o cara que, digamos, é respeitável, né? E ele conseguiu andar no ritmo até mais rápido que o Buescher. Acho que vamos ver o que a equipe Front Row vai tentar pensar pro seu futuro. Se vai conseguir dar um passo à frente, né? Sair do entrar no top 25, né? Com um carro competitivo mesmo. Leonardo? Ah, beleza. Então, Léo, agora que eu lembrei de 2013, teve aquela salada toda dessa equipe aí que mudou. Acho que a Cycle Sports que estava envolvida, né? É isso mesmo, eu falo de a Cycle Sports, o time do Joe Falk. A Cycle Sports, eu lembro mesmo dessa história aí. Aí ele começou em Indianápolis a usar o 40 em 2013, eu lembro disso daí, verdade. Bem falado do Cássio. Olha, na minha opinião, o Cássio ele continua bem, ele não deveria ter um melhor carro para poder mostrar mais, mas aí como ele não tem esse carro, então ele continua bem. O resultado mais expressivo dele esse ano, não sei se você vai lembrar, mas foi um 11º em Talladega. Não vejo mais nenhum resultado bom que ele teve aí, mas nós sabemos também da limitação desse carro, que não é um carro muito desenvolvido, né? Não é aquele carro, esse carro aí vai chegar lá na frente. É carro para top 20, top 15, top 25. Top 25 é normal, top 20 já é bom trabalho, top 15 já é quase que vitória. Top 10 então é mais do que vitória, é o campeonato, né? Para esses dois carros aí. Então, o Lando Castro volta ano que vem e vamos ver, né, Leão, o que ele consegue fazer na Fonte Roma Motorsports. Nós sabemos que ele anda muito bem em Super Speedway. Quem sabe uma corrida em Daytona ou Talladega pode vou surpreender aí o Lando Castro. Bom, olha, avançando aqui então, a próxima notícia que nós estamos para falar é do Ty Dillon, né? Foi uma bomba aí que pegou todo mundo de surpresa de quando saiu essa notícia aí. Ele vai substituir o Casey Mears no Chevrolet número 3, né, da GM Race. O Mears ainda não anunciou nada, né, o Casey Mears, e o que ele vai fazer em 2017. E só lembrando que a RCR, tá, pessoal, ela vai permanecer com 3 carros, ela se cotar do 4º carro, que seria pro Ty Dillon, mas ela não vai ter essa operação, vai ser apenas 3 carros mesmo. E só lembrando vocês que a RCR também era que fornece motores para a Gema Racing. Elião, nessa trâmite toda aí, você acha que tem um dedinho do vovô no meio ou não? Então, Leonardo, é o tipo de situação que, parando para pensar friamente, vai sair bom para os dois lados, porque a German é uma equipe que saiu com sucesso na Truck Series, foi campeã lá, andava na X20, aí resolveu concentrar tudo na Cup, e com apenas uma operação, o Mears pegou esse time pegou esse time. Um time que ia brigar para se classificar quando tinha o Max Papo, né? E o Mike Skinner, né? Que também competiu nessa equipe. E conseguiu evoluir, né? Conseguiu andar dentro do top 20. Só que eu acho que já deu, né? O Mir já tem a contribuição dele, né? Eu acho que é a hora da German pensar em dar um passo adiante, né? E a chegada do Ty Dillon pode ser esse impulso, né? A chegada dele, com certeza vai ter um apoio muito grande da RCR, provavelmente vai ter mais coisa boa da grade da RCR no carro do Dillon do que no carro do Paul Menner. Estou fazendo uma brincadeira, né? Mas acredito que pode ser bom para os dois lados. O Richard Childress vai pegar um carro que já tem um orçamento fechado, né? Já tem um patrocinador forte, a Charco, né? E com os patrocinadores do Ty Dillon pode ser um dinheiro ali que vai ajudar muito essa equipe a crescer, a se estruturar. Eu não sei como vai funcionar a logística do time, se eles vão começar a trabalhar dentro da garagem da RCR, mas é uma coisa que eu citei no dia que o Pedrão estava aqui gravando com a gente. Mesmo sendo uma equipe em tese satélite da RCR, vai ser muito interessante, porque pela primeira vez o Ty Dillon vai trabalhar numa equipe que não seja a tua avó dele, né? Vai trabalhar em uma outra estrutura, e uma estrutura, mesmo com toda a ajuda da RCR, em primeiro momento, mais humilde, né? Ali ele pode aprender algumas coisas que vão ser importantes para ele na carreira. Só que, por outro lado também, né? O Patrício só ter andado em carro, tudo bem que a RCR, mesmo na Xfinity Series, não seja dominante, né? Com todas as suas operações, tem um carro 2 ali que vence corrida direto, mas é uma equipe para top 5, ao menos. O Ty sempre teve carro para terminar entre os 10 primeiros, ele vai ter pela primeira vez na vida e andar o ano inteiro com um carro de um time mais acostumado a andar lá atrás, né? Ele pode aprender coisas, mas da mesma maneira pode se expor mais, né? Porque às vezes ele não se adapte e comece a andar mal, né? É uma situação um pouco complicada pro Ty Dillon. De bom para ele é que, com essa regra do charters, algo que pessoalmente, pelo que eu vejo, a curto prazo pode ter sido boa para o chefe de equipe, mas eu acho que em médio, longo prazo pode ser muito ruim para a parte do meio e para o final do grid. Pode ser que o Ty não corra risco, às vezes, de andar fora do top 35, se ele for mal. Enfim, eu acho que o Ty Dillon vai ter um desafio pela frente, mesmo com todo o apoio da RCR. Léo? Bom, Léo, realmente vai ser interessante a saída do Ty Dillon aí. O que será capaz o vovô vai implementar o dinheiro aí, vai jogar dinheiro nesse carro 13 aí. E vamos ver o que a German Race pode fazer. Até, inclusive, vai ter um corpo técnico muito bom. Os caras que trabalham na German Race são muito competentes, esses caras aí. Não tô falando que também o carro não andava antes porque tinha 15 mil, Leão, e agora vai andar. Oi, Leão. Eu dou um exemplo. Tem pilotos bons que, com equipamento ruim, conseguem fazer coisas interessantes. A gente viu o Kurt Busch quando correu na Phoenix Racing. Mas também tem pilotos de nome, pilotos bons que não conseguem se desenvolver e fazer com que o time vá à frente. A gente viu o Clint Boyer esse ano na Harris Scott, que foi um desastre, um fiasco. Vamos ver como que o Ty se comporta nessa situação, né? Se em vez de ficar dando xilique, se ele vai arregaçar as mangas, tentar se unir com os mecânicos e crescer, e fazer com que o time cresça, né? Nem que seja uma ou duas posições ali no meio do pelotão, mas vai ser importantíssimo ver isso, Léo. Até porque ele vai liderar o time, né? Diferente aí de outro time que ele sempre correu, que ele era, que tinha todo um corpo ali por trás dele, ali tinha muita gente atrás dele. Na German Race, não. É claro que a RCR vai trazer algum CEO da RCR para ajudar, né? Vai trazer algumas pessoas para ajudar, para dar um suporte maior pro Ty Dillon. Mas o Ty Dillon no carro sozinho vai ser interessante, porque ele vai ser ele contra ele, entendeu? Então vai ser interessante esse crescimento do Ty Dillon. Nem considero um desafio, nem considero nada. Vai ser um crescimento muito grande pro Ty Dillon. E sim, pra ver realmente na hora que precisar, na hora que tiver que mostrar que ele tá pronto e preparado pra Speed Cup, que não é mais Speed Cup. Então ele vai realmente dar conta do recado ou não. Então agora é só aguardar esse começo do ano aí. Vamos esperar aí as 10 provas para a gente poder ter um balanço, porque geralmente começo do ano, nas 10 provas, pessoal, temos bastante pista misturada aí. Temos o começo em Daytona, Super Speedway, depois nós temos Depois a gente vai ter oval de uma milha e meia. Depois nós temos um oval de menor de uma milha aí, que é Phoenix. Depois voltamos para uma milha e meia. Temos um oval fora de série Fontana. Temos mais, depois tem Texas, depois tem Bristol. Então vai ser essas 10 primeiras corridas aí do ano. Pra gente conseguir ter realmente uma noção pra que o Ty Dillon veio pra 2017, pra que ele veio pra Speed Cup, o que, que ele pode fazer, o que ele tem condições de fazer num time que é single car, que é um pouco difícil trabalhar, né? Mas eu tenho certeza que a RCA vai dar um apoio pra ele, um apoio até maior que talvez antes tinha essa equipe, mas realmente saber que o Ty Dillon mesmo, lá ele e o carro consegue fazer, né, Leon? Bom, Leon, não é surpresa de ninguém, né, que o cara mais popular no ano foi o Denha Jr. pela 14ª vez seguida. Alguma surpresa, Elião, para você? Não, Leonardo. Eu acho que essa comoção deve só aumentar nos próximos 2 anos, porque o Jr. eu acredito que esteja a caminho da sua aposentadoria, né? Eu não vejo ele competindo na Cup em 2020 em tempo integral. Acho que mais uns 2 anos, 2 temporadas, ainda mais depois desse acidente. Vamos ver como que ele vai voltar também, né? Mas eu não sei se ele vai ter, não diria motivação, mas é time mesmo, né? Pelo menos da Hendrick. Mas eu acho que daqui pra frente vai ser a crepúsculo da carreira do Júnior. Você tocou num assunto bem interessante, né, Leão? Tem também um pouco da vida dele fora das pistas, né? Recentemente ele anunciou aí o seu casamento, então eu penso que o Denha Jr. não vai continuar por muito tempo na NASCAR, não como piloto, tá? Piloto, penso que não, mas ele vai continuar assim envolvido com a NASCAR, com toda a mídia aí, né? Todo acesso que ele tem, às vezes até em excesso, mas ele vai continuar assim na mídia NASCAR, né? Vai continuar sempre aparecendo aí. Até porque o Denha Jr., depois desse acidente dele aí, ele ficou um pouco mais comovido, ele fala bem diferente do que ele falava antigamente. E nós sabemos também que o Denha Jr. é um cara bem tranquilão, bem na dele. E eu penso que ele não vai ficar muito tempo não, Leon. Eu acho que mais 2, 3, no máximo 5 anos aí, ele tá pendurando aí o capacete dele e tá deixando aí outros pilotos chegarem no lugar dele. Não vai demorar muito tempo pro Denha Jr. deixar as pistas. Até inclusive se ele já vai casado em breve, tá, já anunciou isso, a data do seu casamento, após o casamento, que ele tem certeza que logo vai chegar o Denha Jr. Jr., né, que é Jr. então deve vir aí o Denha Jr. Jr. vai chegar, é o Jr. segundo, né? Então eu espero que ele chegue e esse filho dele aí, ou a filha dele, vai chegar e ele vai ficar um pouco mais família, ele vai trazer pro lado família e vai ficar mais tranquilo realmente. Ele tem claro espaço, fez boas participações nas transmissões com a NBC da NASCAR esse ano. Gostei muito do ponto de vista dele, como ele sempre tratou cada momento ali na pista ali, dos momentos da corrida que acontecia. Então eu penso que ele tem lugar na NASCAR, não talvez como piloto, mas sim como como comentarista, né, um analista aí de algum site, de algum jornal. Tenho certeza que nisso aí ele vai fazer para sempre, né, Leon? Leonardo, e o time dele na X-Wing Series está talvez no momento mais forte, né? 4 operações, acho que até 5, né? Deve entrar um 5 carro ali. Essa parceria com a Hendrick, né? Enfim, embora a princípio ele tenha contrato vitalício, né? Eu não me espantaria de ele, após encerrar a carreira, levar essa equipe a Sprint Cup. Só precisa lembrar um pouco, pessoal. Talvez nós falamos da Denha Jr., todo mundo fala que é uma equipe da Hendrick. A equipe não é da Hendrick, tá, pessoal? A equipe da Denha Jr. ela recebe todo o suporte da Hendrick, mas a equipe é dele, tá? É com a equipe do Kyle Busch e a equipe do Keselowski, né? É a equipe dos pilotos, só que tem uma parceria com o patrão deles, mas muito porque compete, como era o Kevin Harvick, né, Leonardo? Ele tinha equipe, a RCR estava todo o apoio por fora, né? Por fora não, né? Então, era uma espécie de equipe júnior, satélite. Mas nada impede, até o Kevin Hart ficou estranho o fato dele não ter ainda retornado com essa equipe, porque era um time de extremo sucesso, né? E eu acho que a partir do momento que o filho dele crescer, for tentar virar piloto, que eu imagino que vá tentar, esse time possa voltar. Mas era uma equipe muito forte. Era engraçado, né, Léo? Porque a RCR, na época, tinha equipe dela na Xfinity Series e na Truck Series, e o Kevin Harvick tinha o time ao mesmo tempo, e mesmo assim, a equipe do Kevin Harvick andava na frente, né, Léo? É, a equipe do Kevin Harvick até, se eu não me engano, até o Clint Bauer chegou a vencer com a equipe do Kevin Harvick, se eu não me engano, foi em Gateway, ou foi em Iowa, uma pista assim, chegou a vencer, isso faz tempo, foi 2008, 2007, ele chegou a vencer com o carro, então assim, era uma equipe muito boa. Era Kevin Harvick Enterprise, né, Leão? O nome da equipe, não era? É. E Kevin na Enterprise. Época, 2012, 2011, 2010, era o único time que batia de frente pro carro de Zod do Caio Busch. É o único time que conseguia. Mas é isso. Eu lembro que o Kevin Harvick era muito apelão com aquele carro também. É um carro muito forte também. Então, só para lembrar também, tá, pessoal, essa equipe do Dan Hart Jr. é como parte de pagamento, né, dele, né, Dan Hart Jr. com a Hendrick. Quer dizer, a Hendrick paga para ele e essa equipe aí da X-Men Series, né, como parte do pagamento. Então, só para você ter uma noção aí de como é grande o nome Dan Hart Jr., como esse nome aí, Dan Hart, aí, ou leva o Dan Hart Jr. para frente aí, né, com certeza o Dan Hart Jr. tem muita lenha para queimar aí, e tem agora uma equipe que, na minha opinião, o Elion falou muito certo aí da X-Men Series, né? Na minha opinião, é o melhor time da X-Men Series, apesar do Kyle Busch ter sempre ganhado essa caralhada de corrida aí, mais de 300 mil corridas, se eu não me engano, chegou a 85 vitórias esse ano, se me falha a memória, são 85 vitórias, então, mas sempre quem teve por trás como melhor time, na minha opinião, foi a Dan Hart Jr. Foi a Junior Motorsports, sempre foi o melhor time, né? Inclusive nos dois, três, vamos colocar nos três últimos anos aí, foi o time que mais evoluiu e para mim é o time mais perigoso. E nós vamos talvez, né, ver isso esse ano aí, com as limitações dos pilotos da Sprint Cup aí, que vai fazer apenas 10 corridas, mas também tem o Carlos que vai poder correr à vontade, o Tadinho vai correr à vontade, o Austin Dillon também ainda tem mais alguns anos para correr à vontade, mais 2 anos. O Austin Dillon tem também vai ter também o Chase Elliott para poder correr à vontade também, então talvez ainda vai ter uma interferência, mas eu penso que a Junior Motorsport realmente é o melhor time da X-Men Series. Elião, uma bomba que pegou nós de surpresa aí, algumas semanas atrás, foi o Greg Biffle, né? Anunciou que está de partida, pegou sua malinha e vai embora da Roush Fenway, né? Ele que estava há 19 anos nesse time, está deixando o time do nosso amigo, o Jack Roush. Provavelmente, eu não tenho a confirmação dessa informação, mas a aposentadoria do Jeff Gordon, né, nesse ano, o Greg Biffle é o piloto há mais tempo na mesma equipe, né, competindo todo ano, né? Eu não me lembro de um outro piloto que tem esse tempo seguido atualmente. E acho que era uma coisa que já era esperada, né, se não esse ano, no próximo ano. Mas eu não sei se o Biffle vai encerrar a carreira na Cup, e não sei também se para ele seria interessante correr na RPM, por exemplo, num carro 44. Enfim, falaram dele na equipe do Harry Scott, mas eu acho que para ele compensaria mais se quiser continuar competindo, ir para Truck Series, ou até para Xfinity Series, tem que pegar um carro para ser campeão, né? Mas tem que ver como que tá a motivação dele, né? Eu acredito que, vocês vão discordar de mim, mas se fosse para tirar um piloto da Roush hoje, eu não tiraria o Biffle, eu tiraria o Stenhouse Jr., que foi a quarta temporada dele e não fez nada. Uma outra prova que ele apareceu, mas muito pouco. Teve a oportunidade de liderar o time e não mostrou essa capacidade. O Trevor Bayne, ele continua no time porque tem o patrocínio da AdvoCare, né? Que tá junto com ele. É, o Bayne que teria um desconto porque ele teve problemas de saúde, também não conseguiu fazer temporadas em tempo integral na Xfinity Series ali em 2011, 2012, só foi conseguir um carro em tempo integral com a AdvoCare em 2013, 2014, né? É, teria um desconto, né? E melhorou muito esse ano. Ele não melhorou porque ele foi excepcional, melhorou porque ele estava andando fora do top 30. É tipo, é como se ele tivesse o carro do Chris Buescher esse ano, o carro da front row. Eu não sei, cara, a Roush, pra mim, com a dispensa do Greg Biffle, com o anúncio que o carro 16 vai para a JTG ser uma segunda operação em um time satélite e uma outra marca, eu acredito que é o canto do cisne da equipe. Eu acho que talvez a Roush permaneça, mas permaneça como uma RPM, assim, uma equipe meio de pelotão para trás. Porque você tem um piloto como Chris Buescher, que conseguiu ir pro Chase com um carro daquele. Lembrando uma coisa, né, Leonardo? Quando o Buescher foi campeão pela Roush, um ano antes, os carros da Roush andavam quase fora do top 10 ali na X-Men Series. Pegou um carro que não era de top 5 e foi campeão em cima do Chase Elliott, né? Tem todo esse nome, todo esse talento. E eu acho que o Buescher seria o nome certo para tentar erguer essa equipe, mas preferiu ceder ele para outro time, né? Emprestar. Então eu não me espantaria se a Roush ficasse no meio do pelotão até o seu fim. Então. É, mais ou menos assim, né, Léo? O último que sair, apaga a luz, por favor. A Roush realmente está uma decadência aí. Essa saída do Greg Biffle não é boa para a equipe. Por quê? Greg Biffle, como ele está há muito tempo aí na Speed Cup, são 15 anos. Né? Só para relembrar o número para vocês aqui dele, são 19 vitórias, 92 top 5, 175 top 10, 13 poles. E foi vice-campeão em 2005. Eu me recordo desse ano aí que ele andou muito, muito mesmo. Ele é campeão na X-Men Series, na época era a Busch Series na época, né? Em 2002. E foi campeão também da Truck Series no ano de 2000. E só pra contar pra vocês, eu tenho essa temporada de 2000 inteira gravada em VHS. Tá em VHS, tá? Tem como compartilhar com vocês. Que a ESPN Internacional passou a temporada completa da Truck Series nesse ano. Então eu tenho o título dele aí gravado em VHS de 2000, faz muito tempo isso. Então assim, é um cara que realmente tem uma grande história na equipe, é um cara que tá aí faz muito tempo, tá certo que o rendimento dele caiu nos últimos anos, tá, beleza, concordo com todo mundo quanto a isso. A última vitória dele foi em 2013, passou aí zerado nos últimos 3 anos, não venceu. Esse ano foi apenas um top 5 e apenas 3 top 10. Realmente é muito abaixo aí do que o Greg Biffle pode fazer, né, Léo? Mas é um cara que traz ainda patrocínio para a equipe. É um cara ainda que sempre é bem procurado pelos patrocinadores para trazer alguma coisa para a equipe. E, sinceramente, na verdade mesmo para vocês, sendo bem franco com vocês, o Trevor Bayne, o cara ganhou uma Daytona 500. Então o cara já tá. O cara tem seu nome na história. Então eu não sei o que o Trevor Bayne pode fazer ainda pra mudar essa história aí dele, que não anda bem. Mas o Trevor Bayne tem um patrocinador muito bom, que é de Voker, que continua com o carro, continua junto com ele aí. E o Rick Stenhouse Jr., que chegou e foi bicampeão da X-Men Series, mas ainda tá naquela ainda de desbravar o piloto que ele é. Se realmente ele é um piloto de ponta, bom piloto para liderar o pelotão. Fez um bom começo do ano, o Rick Stenhouse Jr. andou muito bem, nós não podemos negar isso. Andou junto lá com Austin Dillon, Chase Elliott, Kyle Larson, no meio dessa molecada nova aí, andou muito bem, mas depois caiu assim, muito, muito mesmo ao decorrer do ano, aí, principalmente com o Chase. O Chase eu nem vi Rick Stenhouse Jr. muito pouco falar sobre ele, momento algum apareceu no top 10 ele como surpresa na corrida, né, naquele momento decisivo da corrida, não apareceu nem no começo, nem no final, nem no meio. Então o Rick Stenhouse Jr. está um pouco aí também, já ocupando um espaço aí, está precisando na hora, vou falar que eu sempre venho falando, olha, da Roush Fenway Racing, né? Eu falei nessa semana, no final de semana a gente tava comentando no grupo lá do WhatsApp, ainda falei ainda, a Roush tá precisando de um cara tipo Kyle Busch, um cara que chega e sai ganhando corrida e carrega os caras junto, entendeu? Então a Roush tá precisando de um cara assim, de um cara que realmente que resolve, não tá precisando de um cara que anda meio de pelotão, tá precisando que chegue um cara que realmente resolve. O Chris Busch, você falou, ele é um bom nome, sim, é um bom nome, porque o cara vai na dele, na tocada dele, e vai comendo ali pelas beiradas, e é um cara que tem, pra mim, um ritmo bem parecido com o Matt Kenseth. Então, é um cara que você... um cara que tá bem incentivado, um cara que tá bem focado, um cara que consegue trazer bons resultados pra equipe. Ou, talvez, aí, um, tipo assim, uma notícia gigantesca mesmo, que seria, talvez, um Kyle Busch ou um Danny Hale chegar na equipe e começar a vencer a corrida pra dar uma reguinha nesse time aí. Porque a Roush Fenway, meu pessoal, meus amigos, tá feio o negócio. Eu não sei aonde que eles vão parar, não, porque tá muito feio. E você olhar pra baixo, né, Leon, nas categorias menores, você não vê nenhum grande nome que a Roush Fenway tá falando, tá treinando. Tipo assim, não, esse cara aqui, né, por exemplo, o Cas Grala, que tá aparecendo aí como já um bom nome, fez boas coisas esse ano. Aonde que o Cas Grala, todas as coisas que o Cas Grala andou muito bem, né, é um menino muito bom. Tá crescendo aí, vai correr ano que vem na Gallery Motorsports e vem crescendo aí, vem nos seus degraus aí, né? E não é um cara desse que a Roush tá de olho também, que a Roush vai querer pegar. Então vamos ver realmente o que ela vai fazer aí nos próximos anos. Olha, outra notícia aqui é a NBC, que gostou muito dos resultados de audiência da televisão, né? Apesar de todos os esportes que ela passa. Ela começou aí a transmissão de julho, né, lá em Daytona, com média de 5 milhões. E segundo ela, terminou o ano com média de 8 milhões. Ela ficou muito feliz com o resultado da audiência, Leon. Então, Leonardo, a NBC eu muita gente é acostumada com a ESPN, né? Mas eu particularmente, né, gosto das transmissões da NBC, né, embora tenham muitos comerciais. Mas é bom, né? Quando eu vi o Rick Allen, né, que é o meu narrador de NASCAR favorito, né? É, vamos ver. Só em julho do ano que vem, né, que eles retornam, né, Léo? É, só em julho do ano que vem, agora com a Daytona. Com a Daytona no feriado de 4 de julho. E a NBC, Léo, a NBC foi muito importante porque ela, com o fim do Speed lá, ela abraçou um nicho ali que, de automobilismo que tinha ficado muito acumulado em cima da Fox, né? Já que a ESPN diminuiu bastante a cobertura dele sobre o automobilismo. Você vai assistir uma programação da NBC, você vê bastante coisa. Ama motocross, coisas que antes ficavam em canais secundários ali, que nem tem tanta abrangência, né? Provas da KN, por exemplo. Enfim, é bem na Arca, né? Tem várias provas que passam ali na NBC, né, Léo? Não sei se está passando a Arca ainda, mas a KN sempre passa. Motifiled também, né, Léo? Provas que antigamente ficavam de lado, hoje tem um horário para passar. É, e o que mais interessante, Léo, que antigamente era esse 15 até 20 dias para passar a corrida. Agora, geralmente, é no máximo 10 dias. Então, geralmente, a corrida acontece sempre no final de semana. No meio da outra semana já tá passando a corrida. Então ficou bem melhor que a NBC. A NBC também que abriu a grade aí para muitas outras corridas interessantes. A Arca, Leon, continua no Fox Sports, tá? E ela passa algumas corridas a Arca. Então a Arca não vem indo pra NBC, não. É, poderia vir e poderia também trazer mais corridas ao vivo. Mas a Arca continua, tanto a Arca como a Truck Series continua ainda lá na NBC. Não vieram para cá. Fizeram sim um bom trabalho. É interessante aí também, teve aquela jogadinha da Aston Series lá, que a NBC fez, que foi uma corrida trazia Joe Logano, outra corrida trazia o Brad Keselowski, né, para serem aí realmente os comentaristas da corrida. Foi bem interessante, com certeza traz mais público também. Eu gostei muito do Brad Keselowski, ele tem bons comentários, e espero que o ano que vem ela continue aí fazendo esse trabalho, essa mescla aí de trazer realmente pilotos, caras que estão aí atualmente competindo, para comentar as corridas, que é bem interessante. Não que os caras velhos, os caras que nunca andou de carro também não sabem comentar, mas é legal eles trazerem a parte técnica do carro, que eles realmente conhecem muito bem aí, né? Então parabéns NBC pela sua pelo seu mérito aí, para crescer aí na sua audiência e que continue crescendo, que isso aí é bom só para quem? Para nós, fãs do esporte, é bom pro esporte, que ele continua realmente crescendo cada vez mais. É, Leão, agora vamos falar um pouquinho da Prêmio Motorsports, né? Ela que vendeu o Charter 46, só para refrescar a memória de vocês, que era do Michael Anetti, que corria com a Palat, né? Aquele patrocinador lá, que agora eles foram os dois, patrocinador e piloto, para a X-Men Series. Esse Charter 46, ele não foi vendido para a Frontier Row, né? Vai virar agora o Toyota 77 do Eric Jones. E aproveitando o mercado também, o Jay Robson comprou o Charter da H. Scott Motorsports, né? Comprou o 15, que era usado pelo Clint Bauer. E agora a Prêmio Motorsports ficou apenas com um Charter. Parece que o Jay Robson aí secou a sua fonte, né? Agora só tem um. Não, ele manteve, né? Praticamente, né? Tinha um Charter, vendeu. Eu até brinco que o Jay Robson é o maior marreteiro da NASCAR recente, né? Porque ele começou lá atrás comprando o equipamento que era da MWR, né? Que era o carro do Martin Trucks, né? O 56, né? E comprou também equipamento da equipe que era do Johnny Mecheck e a Nenco, né? O 87, né? Eu não lembro se ele chegou a comprar os pontos do carro 56, mas ele pegou equipamento ali, né? Não comprou, sim. Formaram a Ventures Racing, que era um carro 66, que tinha o Johnny Mecheck, tinha o Mike Wallace, e tinha equipamento da MWR ali, mais equipamento da Nenco, né? Que era o time do Johnny Mecheck, né? Que era aquele carro 87. Aí foi. No meio disso tudo, início do ano de 2015, né? O Brandon Gogan começou a alinhar aquele 62. Enfim, resumindo, o Jim Robson, se você for fazer uma árvore genealógica desse carro 98, dessa equipe dele aí, cara, tem umas 6 equipes, uns 8, 9 carros que ele comprou ou adquiriu equipamento. O carro da Hillman, que eu citei agora há pouco, tem. Ele comprou aquele carro 36, que era do JJL, ele comprou o carro 98, que a linha atualmente era aquele carro do Phil Parsons, né, que o McDowell corria, que o Josh Weiss correu com o patrocínio do Dodge lá, que era aquele meme do cachorrinho. É uma história até engraçada do Jay Robson. Então, olha, no final de tudo aí, o Jay Robson ficou realmente com um Charter, né? Poderia ter ficado com dois. Provável, agora... Eu acredito, Léo, que ele deve alugar para alguém na semana de Daytona. Provavelmente. Ah, e aí vai ficar alinhando um ou dois carros. O engraçado, Léo, é que no final acho que ele só tava com um Toyota, né? Mas 55. Mas durante o ano ele alinhava um Toyota e um Chevrolet, né? O 98, não é que era um Chevrolet, um Ford, mas o 55, né? Era um Toyota, né? E eu suspeito que seja equipamento que era da MWR, né? Porque o Mark Watt correu, né? Correu naquele carro uma ou duas oportunidades. É cheio dos rolos do Jay Robson. O celular dele deve ser bem utilizado para ficar telefonando para os donos de equipe para fazer negócio. Digamos que é um celular que realmente trabalha para algo interessante, né? Bom, Leão, seguindo aí o anúncio aí da Prêmio Motorsports, né? A H. Scott Motorsports também, pessoal, falou que não vai correr em 2017. E aí, Leão, aquele legado todo da H. Scott aí, Motorsports, né? Começou muito bem, começou lá embaixo, lá foi crescendo, aí cresceram o olho, os caras lá brigou, foi pra Speed Cup, o outro ficou na Speed Series, acabou morrendo, a Speed Cup agora chegou ao fim também, né, Leão? Uma pena. Aquela história, né, Léo? Eu acho que o Harry Scott tem o passo maior que a perna, né? Porque o time era do Turner, né? Ele fez parceria com o Turner, né? Trouxe dinheiro, aí os dois brigaram, aí ficou só ele, né? Ele levou tudo pra Cup. Next Wind Series ele fez uma parceria legal com a Ganassi, né? E eu acho que no ano passado, né, ele como você citou, deu o passo maior que a perna, né? Já tinha um carro ali, do Michael Arnott, né? Que... Embora o Arnold não tenha andado bem nem em 2015, nem nesse ano, é um piloto que, se você concentrasse tudo ali e fizesse uma parceria com outro time, poderia crescer. Mas ele viu a oportunidade ali com a Five Hour Energy, né, e com o Clint Boyer, né, resolveu abraçar ele. E eu acredito que, com certeza, quando ele diminuiu a operação na X-Wing Series, ele acabou perdendo muito pessoal, né, Léo? Ele, com certeza, o carro do Arnett, nessa equipe, não tinha umas pessoas que fizeram, que faziam a Daniel Scott naquela época, né? Pessoas, eu falo, engenheiro, pessoal de boxe, né? E aí, se você sem pessoal, você abrindo duas operações e pega um piloto como o Quinn Boyer, que durante a temporada reclamava da estrutura da equipe, quando assim eles venderam uma coisa para ele, se tornou outro, né? Eu acho que ele deu um passo maior que a perna, tanto é que o Marco Arnett não pensou nem duas vezes em pular fora. Uma coisa importante, né, Leonardo? Aquele negócio, né? Às vezes, se ele resolvesse ficar com o Justin Allgaier, né, Léo? Um patrocínio legal, um patrocínio que bancava ali. Mas não, preferiu pegar o Boyer. O Allgaier, se perguntar hoje para ele se ele pretendia voltar para essa equipe, com certeza não. Isso compreendeu, né, Léo? Eu acho que foi um erro de gerência e erro de escolhas do Harry Scott. Não fez as parcerias corretas e é mais um time que fecha, né? Eu acredito também, Léo, que essa regra do charter, eu não tenho os contratos, mas eu acredito que não é tão lucrativo para as equipes médias pequenas. Tanto é que se fosse lucrativo, a gente não estaria vendo essas equipes se desfazerem tão rápido desse charter. O Tommy Baldwin, por exemplo, ele tem um charter que tem 36 largados garantidos. Não deveria ser difícil para ele arrumar um patrocínio, pelo menos para ficar se arrastando na pista. Mas não. Eu acredito que pessoalmente, essa regra do charter não foi muito boa. Para mim, foi alguma coisa que já rolava entre os donos de equipe das principais times para ganhar mais dinheiro. E aí apareceu o Rob Kaufman, o cara que financiava a MWR, que queria se livrar da equipe. Deu uma conversa na cabeça dos caras e acabou dando isso aí. Eu acho que a gente vê esses times médios pequenos fechando, isso é muito ruim. Eu, pelo menos, não tô muito animado com essa situação atual. Porque, né, Léo? Não fosse os times pequenos, a gente não teria você praticamente fortalece as posições dos times grandes. E aí fica mais fácil o cara chegar e comprar a vaga, né? Enfim. Léo? Léo, você falou bastante coisas interessantes aí. Só para voltar um pouquinho no assunto, né, um assunto que você bem falou aí, foi que talvez o Harry Scott, ele errou um pouco na gestão dele aí. Errou quando? Errou quando não apostou num cara que era muito bom, que estava na equipe muito bom, que era o Justin Allgaier. Para mim, o Justin Allgaier andou muito melhor que o Clint Boyer. O Justin Allgaier estava fazendo um excelente trabalho, jogou o cara fora, trouxe o Clint Boyer talvez só por causa de patrocinador. Se não fosse também, Leão, esse patrocinador, eu acho que deveria ter fechado essa equipe o ano passado, não esse ano. Pode falar, Leão. Patrocínio e nome, Leão. Não, que ele já tinha operação do Michael Arnold, né? Ele tinha. Ano passado ele tinha dois carros com patrocinadores sólidos, né? Tanto é que, se você for ver, pra onde foram Michael Arnold e Justin Allgaier pra X-Wing Series, né? Lá talvez o orçamento deles, uns 8 a 10 milhões de dólares por ano, pague uma operação da Júnior muito forte. Já essa grana na Cup, você até paga uma equipe média pequena, né? Mas você vai suar bem mais para conseguir resultados em mídia. Outra coisa, Léo, que eu acho que é um fator, esse novo regulamento do Chase, a maneira como os pilotos ganham mídia, pode ser muito interessante para esses patrocinadores, né? Talvez seja um dos motivos a gente ver patrocinadores de times pequenos, médios pequenos da Cup e do X-Wing Series indo lá, que eles teriam mais mídia e chance de talvez até chegar numa final em Homestead, né? Nem o patrocinador do Brake Cooks, por exemplo. Ele teve um retorno de mídia com certeza extremamente mais interessante do que ele imaginava no início do ano, né? Por causa do Chaser, né? Com certeza o Chaser aí, quase a ida dele pro Chaser deu um retorno muito grande pra ele aí, principalmente em Phoenix, que ele tava com muita atenção em cima dele aí. Eu acompanho aí eles no Twitter, toda hora postando, agradecendo, obrigado pelo ano, obrigado, obrigado. E evento, foco de evento, vários eventos. Isso aí pra marca realmente é sensacional. Só pra terminar aqui do Harry Scott, né? Ele realmente ele errou alguns pontos aí sim, o Harry Scott. E a NASCAR realmente com esse charter aí tá limitando muito, muito mesmo aquele time que é pequeno e sonha ser grande um dia. Ela tá fortalecendo só realmente os grandes. Isso acontece na Speed Cup, talvez não sentimos muito na Speed Cup, né, Léo? Mas acontece mais ainda na Aston Series e com certeza na Truck Series também. Mas enfim, isso aí já é um outro assunto que nós não vamos aprofundar. Só um pequeno detalhe, Léo. Pode falar, Léo. Uma coisa muito interessante, a gente foi pegar o histórico da própria Domi Baldwin, Domi Baldwin, eu acho que chegou a ter operação em tempo integral na. Não tenho certeza. Mas Domi Baldwin, Harry Scott, algum outro time que possa fechar esse ano, como a German, são equipes que. Médias pequenas que antigamente tinham times na Xfinity Series, né? São times que surgiram. A própria Front Row Motorsport tinha operação. Em tempo integral na Xfinity Series. E hoje em dia, que eu me lembro aqui, eu acho que a única equipe média, pequena, que tem operação ali é a RPM, né? Que nem tempo integral, em parceria ali com a Biad, né? Praticamente um carro da RPM. Isso é uma coisa que eu acho preocupante. Quando a gente fala da Xfinity Series, eu sinto que a NASCAR deveria encontrar uma maneira de fortalecer os times da Xfinity, né? E em vez de fechar o time ali, por que essa equipe não desce para a Xfinity Series? Tem um problema ali, o Domi Baldwin, por exemplo. Ele não precisaria fechar o time, era só vender o shopping, era só descer para fazer uma parceria com a RCR da vida e colocar um ou dois carros para operar ali, que eu tenho certeza que ele teria condições de fazer isso aí. Mas eu acho que as condições que a NASCAR coloca para as equipes assim tornam a série não interessante. É uma coisa muito séria se pensar na categoria. Léo? Léo, realmente é de pensar e pensar muito. Mas assim, eu queria saber, sabe? Eu queria entender um pouco o que passa aí na cabeça do pessoal quando eles criaram esse charter aí. O modo antigo talvez aí o pessoal fazia assim algum uso aí impróprio aí daquelas 5 primeiras corridas, faziam alguns jogos aí, mas realmente era mais interessante, né? Eu gostava um pouco mais daquele modelo antigo que eles estavam trabalhando. Eu penso que esse charter aí realmente tem que ser revisto, talvez não precisa ser do jeito que está sendo aí, está sendo muito fechado. Tá certo que a NASCAR tá querendo, né, se resguardar de qualquer crise que possa vir, mas eu penso que o modo antigo era muito mais legal, porque eu olho, nós precisamos olhar lá pra baixo, né, Leão? Era legal, talvez, o cara pegar, juntar uma grana, falar, não, eu vou colocar um carro pra correr nesse final de semana aqui na minha região aqui, vamos supor, lá em Richmond. Eu vou colocar o meu carro lá em Richmond. Aí você olha aí, Leão, olha os entrelistas aí de 2008, 2000, 5, olha de 2010 pra baixo aí, você vai ver. As corridas tinha corrida no interior aí que tinha mais de 50 carros inscritos. Agora. O problema, Léo, Leonardo, é que no final do ano passado, por exemplo, no final não, mas no início do ano passado, a gente chegava a ter 48 carros, 49 carros se inscrevendo. Tudo bem que uma outra prova parece que ficava só os 43 fixos, mas eu acho que. Você tem a Ilman. A Ilman era uma equipe que eu acredito que se tivesse continuado assim, o charter, além de ter uma operação em tempo integral, eu poderia até ter um carro entrando ali de vez em quando. Eu acho muito complicado porque você acaba limitando muito, né? Mas enfim, seguimos, Léo. Eu vou tocar pra frente aí porque esse assunto realmente tem muito o que falar ainda. Bom, tem mais três notícias aqui, Léo. Vamos sair uma notícia aí essa semana aí, bem engraçada, né? O Austin Sendrick vai realmente correr, ele quer participar da Indy 500 do ano que vem, ele. Então, Leonardo, é um piloto, né, que ele teve participação no GRC lá, né, no Grupo Rallycross já. Eu até, muita gente estranha o fato dele ter escolhido competir na NASCAR, né? Cara que vem de uma escola do Open Wheel, né? Talvez ele seja muito, possa ser muito bom nos road courses, né? E ele tá confirmado tempo integral, né, na equipe do Chris Lewis no ano que vem. E, como você citou, ele tá a fim de fazer uma entrada na Indy 500, né? Talvez possa ser um caminho bom para ele, né? Ele talvez seja um dos caras mais em condição financeira de fazer isso, né? Não em condição financeira do pai pagar, mas ter o Roger Penske por trás, né? E, Léo, tem alguma coisa confirmada sobre que a Penske na Xfinity vai vir com duas operações? Nessas segunda operações e algumas provas vai ter um piloto de desenvolvimento. Esse piloto é o Austin, né? Você tem alguma confirmação disso aí? Olha, ainda não está confirmado ainda, mas assim, vamos colocar aqui 90% de certeza que sim. Realmente deve ser ele o piloto a fazer esse aprendizado aí, esse piloto de treinamento aí, deve ser o Austin Sendo que sim. Até porque já, acho que não vai ter como segurar muito ele, na minha opinião deveria fazer full time na Truck Series, mas eu penso que vai ser ele que vai ser o segundo piloto aí, ele que vai estar bastante corridas nesse carro, que talvez deve ser o número 12, né, Léo? Só lembrando, né, Léo, que é part-time, né? Part-time. Parcial, né? É, part-time. Part-time. Tempo integral fica ele ficaria na Truck Series, né? É, vai ser part-time. Vai ter um outro piloto também que vai fazer part-time esse ano, com o Kyle Larson. Vai ser interessante também. Ah, o Tyler Reddick. O Tyler Reddick que vai fazer part-time. Vai ser a mesma coisa, Leon. Eu acredito que é uma pena até o Tyler não fazer tempo integral na Truck Series, que eu acho que é um piloto que poderia evoluir muito. Ano passado ele não teve muita sorte, mas eu acho que é um talento que evoluiu muito e quem sabe. É, tudo bem que a Xfinity Series, a lógica das provas é um pouco diferente, né? Mas eu acho que ele poderia fazer. Ele e o Brandon Paul poderiam fazer coisas muito legais com a Ganassi, liderados pelo Kyle Larson. Lembrando que é um time que o Brandon Paul já estava conseguindo andar no top 5. Quem sabe até a Ganassi não vira um time de ponta na Xfinity e fazer com que esse campeonato se torne mais legal do que é hoje em dia. Leonardo? É, realmente, vamos esperar que aconteça aí o ano que vem. Bom, Leão, a outra notícia aí, né, que movimentou um pouco os bastidores aí, o pessoal tá até preocupado aí realmente como vai chamar a categoria ano que vem, que foi a Monster Energy, anunciou aí realmente que vai patrocinar a NASCAR nos próximos anos. Então a Sprint Cup tá deixando, perdão, a Sprint, né, a marca Sprint tá deixando aí a NASCAR Cup e vai ser aí a Monster Energy o novo patrocinador da categoria. Então já tem mais ou menos um nome pré aí, que vai ser a NASCAR Premier Series, aí onde que vai, talvez, NASCAR Monster Premier Series, como vai ser esse nome aí, ainda não tem nada certo, nada confirmado não. E também tem algum negócio sobre as limitações de patrocinadores de energéticos, né? Que é o caso aí também da... Tem a Red Bull também que patrocina. Fire Your Energy, né? A Fire Your Energy. Tem uma outra também, Leon, que geralmente está no carro 24. Fez algumas coisas com o carro 24 esse ano. E parece que vai ter uma treta aí do patrocinador. Aí vamos ver o que acontece nos próximos anos, né, Leon? É, Leonardo. O maior, digamos que hoje em dia, né, os energéticos meio que ocupam um lugar que era do cigarro, né? A gente vê a Red Bull na Fórmula 1, vê a própria Monster em outros esportes aí. A Monster talvez hoje nos Estados Unidos seja uma das, ao lado da Lucas Oil, né? Que é um patrocinador ali da região de Indianápolis, se não me engano. Dos maiores patrocinadores de categoria, se você for fazer uma conta assim, e chegando na NASCAR, né? O que muita gente discute, né? Que é um energético normalmente é para pessoal jovem, né? E é para um público que não é o público tradicional da NASCAR, né? Muita gente discute que a escolha da Monster, além de ser, eu imagino, a que apareceu com a melhor oferta, né? Com mais dinheiro, né? No momento. Ainda de crise, né? Eu acho que a NASCAR vai tentar pegar com esse patrocinador o público jovem que não acompanha a categoria. Bom, não, vamos ver que realmente vai acontecer aí, porque sinceramente a mudança de patrocinador para mim, para categoria, não vai alterar muita coisa o negócio dentro da pista, não. Claro que realmente o patrocinador é bom, traz aí todo o equilíbrio, tá, por trás das contas aí, né, bastante coisa aí por trás aí, mas sinceramente não estou muito animado se vai ser, tinha falado que poderia ser a Philco, poderia ser outras marcas, a Philips, ser outras marcas aí, mas pra mim, sinceramente, tanto faz como tanto fez, e a ideia realmente é essa, né, Leão? A ideia é realmente é trazer aquele pessoal mais jovem, mais novo, né, trazer eles para a NASCAR, né, pessoal, nossa, uma Monster, tal, ah, patrocinando uma categoria ali e tal, então talvez pode ser essa jogada aí, e realmente é uma empresa muito grande, é uma empresa muito forte nos Estados Unidos, que vem crescendo e conquistando bastante seu espaço aí. Era que também patrocinador também do seu amigo sorveteiro, né, Olhão? Lá naquele negócio de rally lá, não patrocinou um ano? Então, Leonardo, patrocina sim a Monster, se não me engano. Não, a Red Bull. A Red Bull patrocina o Global Rally Cross. A Monster, ela patrocina o AMA Supercross. Monster Energy Supercross. Então, beleza. Olhão. E é uma empresa, né, querendo ou não, né, Leonardo, da Coca-Cola, né? É uma empresa Coca-Cola. É muito escola da Coca-Cola ser é patrocinadora. Eu imagino, Leonardo, que o acordo que fechou com a Coca-Cola, aí a direção da empresa lá escolheu um dos seus produtos, né, pra colocar na categoria. Aí eu acho que a demora no acerto deve ter sido nos termos. Vamos ver o que acontece aí, Leonardo, no ano que vem. Confesso que estou curioso para saber dessa logo aí, como vai ser o nome ano que vem, para nós já ir treinando falar o nome dessa nova categoria aí, nova categoria não, como vai ser o novo nome da Cup, né, pra gente poder não errar aqui, e tenho certeza que vamos chamar ainda de Sprint Cup, mas não é mais Sprint Cup. Olha, ó, notícia aí, a última que movimentou bastante os bastidores aí da NASCAR, foi a Dodge, né, que anunciou aí durante o final de semana lá em Daytona, final de semana passada agora, dias 3 e 4, se não me falha a memória, de dezembro, teve lá um festival da Ferrari e tal, né, que aí, só lembrando vocês, né, que aí Ferrari, Fiat, né, e chega na Dodge, um monte de equipe tudo junto aí que acaba chegando na Dodge, e saiu um anúncio lá, um dos CEO da Dodge anunciou, falou que a Dodge estaria pronta, né? não que ela tá, mas ela estaria melhor, estaria pronta, estaria aí no melhor momento para fazer a sua volta à NASCAR, Elião. Então, Léo, a tão aguardada volta da Dodge parece que começa a ser citada por quem assina os papéis, né? Por quem tem a caneta, né? Não é mais rumor de fã, né? Então, eu acredito que possa ser muito interessante para a categoria, pode significar apoio para pelo menos indiretamente, assim, com o time satélite, umas 4 ou 5 operações. Aí a dúvida seria que time iria para o caminho da Dodge, né? A gente olha hoje. A RCR tem várias equipes trabalhando com ela, a Joe Gibbs, a Toyota agora tem uma equipe em tese parceira que é a Crunchyroll, e a Hendrick só tem a ganância agora, né, com o fechamento da Hale Scott, né, que querendo ou não usava equipamento antigo da Hendrick, né, enfim, vamos ver que pensa quem pode ser o porto seguro. Pelo que eu entendi da palavra do diretor lá da Ferrari lá, do responsável, foi que vai procurar oportunidades. Para mim, oportunidade seria um time grande, porque a marca já não ficou porque não tinha alguma opção competitiva, né? É até engraçado que uma das equipes na época que foi citada para receber a Dodge era por um Pure Roll, né? E hoje em dia a gente vê o nível que a equipe tá andando, né? É bem interessante, né? Pra ela. Olha, vamos relembrar uma historinha aí, eu não lembro direito, mas você lembra que o Ray Evans podia voltar a NASCAR com uma equipe Dodge e tal? Eu não lembro direito essa história, ou se era o Andretti que queria entrar, poderia... Marco Andretti, né? E o Andretti, é bom lembrar que na Indy ele tem 4, 5 carros andando, patrocínio, dinheiro para patrocínio, eu acredito que o Andretti teria, né? Então. Agora... É o seguinte, né, Léo? Hoje em dia, mesmo com essa regra do charter, pode mudar um pouco a lógica, mas com certeza, se for voltar, é possível que volte, por exemplo, um exemplo, se chegar agora no final do ano e anunciar que a Dodge volta a NASCAR, por exemplo, eu não duvido deles construírem o carro durante o ano que vem, e já ali no meio de 2018, mais ou menos, já fazer algumas provas, né? A Toyota fez isso, né, Léo? Eles fizeram algumas provas durante o meio da temporada para poder entrar na categoria. E uma coisa muito importante, o retorno de uma quarta marca, ou até, não sei, uma quinta marca, poderia mudar um pouco a organização das equipes e até a distribuição desses charters aí, porque... É, como eu citei agora há pouco, no final do ano passado a gente já tinha várias operações e com 4, 5 marcas e com essa questão, né, Léo, do apoio de equipes satélites, se aumenta muito o número de carros, né? É verdade, né, Léo? Aproveita aí realmente o interesse também de outras marcas e começa um pouco crescer um pouco o olho também. E ia bagunçar um pouquinho a cabecinha daquele pessoal que já está preparado já para enfrentar apenas Toyota e Ford, né? Por exemplo, pensando na Chevrolet. Então começa a aumentar um pouco mais a preocupação. Fala assim, a Dodge vem aí, o que será que os caras vão vir? O que eles vão fazer? Uma outra montadora também está vindo, o que será que eles vão fazer? Porque não sei se você lembra, né? Quando a Toyota chegou foi um caos, né? Todo mundo preocupado, todo mundo falando. Falavam-se muito em desigualdade, porque fizeram... até o movimento que muitas equipes condenaram aí a NASCAR como um todo, porque o que foi? A NASCAR pegou simplesmente o motor, né, o motor da Ford, o motor da Chevrolet, deu para a Toyota e falou assim, o motor tem que ser desse mesmo aqui, olha o motor aí e vocês vão desenvolver. Eles ficaram até bravos porque falaram que a Toyota cortou o caminho, que ela pegou toda a pesquisa, todo o desenvolvimento das duas montadoras e fez um motor melhor. Então vai ser até interessante, né, porque mexe bastante com as equipes grandes, principalmente com as equipes que já estão lá há bom tempo, a RCR, a Emp, a Joe Gibbs, né, não posso falar mais a Jack Roush, mas também a Jack Roush aí começa a se coçar um pouco, quem sabe talvez, né, a Jack Roush pode se aproveitar dessas danças aí de montadoras aí e pegar uma carona com outra montadora aí e realmente engatar uma quarta marcha e ir embora e ir para frente. E voltar a ser o que era antes. Mas só lembrando vocês, tá? Que por exemplo, a Jack Roush, né? O Jack Roush, desde 1900 e bolinha, quando ele começou a Roush Fenway, ele nunca mudou de montadora, sempre com a Ford, se não me engano, desde 1988. Se não falha a memória. Então, né? Pode ser uma saída, mas eu vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar os próximos anos e se realmente, né, a Dodge volta para a categoria. Penso que talvez seja difícil no ano que vem, talvez 2018 ou quem sabe em 2019, né? Pode ser que talvez 2019 seja um pouco mais plausível aí esse retorno da Dodge à NASCAR. Olha, é isso mesmo, né, Leão? Aí falamos aí das últimas notícias que vem acontecendo aí desde Homestead até agora. Bastante coisa aconteceu. Teve também o jantar aí, né, o NASCAR Awards lá, que aconteceu no final de semana passado ou retrasado, se não falha a memória, não esqueci. Foi numa sexta-feira, foi sexta-feira agora, passou. Dia 2. Então teve o jantar aí, fizeram aí uma grandes homenagens aí, homenagem ao Jim Jones pelo seu 7º título, fizeram uma homenagem muito bonita ao Tony Stewart, teve um momento de descontração ali entre o Kevin Harvick e o Austin Dillon, né? Até o cara lá que tava fazendo entrevista, interferiu um pouco com o Kevin Harvick. Aí o Aston Dillon falou assim, né, cuidado com o Kevin Harvick, ele tá acostumado aí a cortar os outros, a mandar os outros pra fora. Foi uma brincadeira ali, o Kevin Harvick foi eu pro Aston Dillon, acho que ano que vem. É que teve um problema, né, Léo? Esses no dois Texas, podem se pegar, né, Léo? É, ele fala, ele, ele cita, né? É. Ele fala ainda, o Aston Dillon fala, é, ele, cuidado com o Kevin Harvick, ele me pegou no Texas, ele ainda citou ainda que foi no Texas. Então foi bem interessante aí, né, após o campeonato da NASCAR, né, Léo? E vamos agora aí com as notícias que seguem aí. Temos aí, vamos falar do Silly Season, né, Léo? Pode falar aí um pouquinho, Léo, do Silly Season, que a gente pode fazer aí, na, que a gente vai trazer nas próximas semanas aí, Léo. Então, né, Leonardo, muitas mudanças, né? A gente, o Casey Mears é um piloto que a gente tava conversando aqui que perdeu o emprego, né? Não se sabe pra onde ele vai. Logo quando se citou, né, que o Dillon poderia ir para essa operação da Yerman, né, falaram que ele iria para uma segunda operação da Levine Family, o charter do Joe Pop, mas eu acho que isso aí não vai rolar, não. Em outras operações, né, esse cara Quinty Europe já arrumou um charter, né, para o Derek Jones. Ryan Blaney, eu não sei se o Roger Penske dá disposto a alugar um charter, né, pro Calderwood Brothers número 21, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né. Várias mudanças já ocorreram, uma delas é o carro 16 indo para a JTG, não sei se vai competir como 16, outra é o carro 44 que está sem piloto. O carro 44 eu não sei se tem algum patrocínio ainda, mas não sei se perdeu todos os patrocinadores. Não sei se a RPM também interessaria ela alinhar um segundo carro, porque o patrocínio do 43, Smithfield, é um patrocinador forte. Tava até, enfim, eu acho que talvez para a RPM focar em um carro só, né, Leonardo? Seria uma saída interessante e alugar esse charter ou fazer parceria com algum outro time, se aproximar da Penske, não sei. A Stuart Haas Racing com 4 carros, né? O Boyer indo pro lugar de Smoke, né? No Nasce a princípio segue com 2. E basicamente é isso, né? Mas podemos ter alguma surpresa até o final da Silly Season, né, Léo? Ah, certeza que a gente vai ter surpresa, até porque tem alguns lados obscuros, vamos dizer assim, que pode ser preenchidos aí, né? Principalmente a Truck Series, acho que a Truck Series é a que mais vem sofrendo retaliações aí, até porque muita gente está debandando, a Truck Series está indo para a Sim Series, então vai ser bem interessante aí a Truck Series no ano que vem. Como foi interessante esse ano, eu penso que vai ser mais interessante ainda o ano que vem, porque está chegando bastante piloto novo, está sendo renovado aí bastante os pilotos, e eu quero ver o que vai acontecer ano que vem na Truck Series. Eu tô bem curioso realmente para saber quais serão os guerreiros aí que vão lutar pelo título da Truck Series no ano que vem. E a gente vai ter essas respostas aí ao longo do off-season, né? Lembrando a todos vocês que estamos a 81 dias, né, Leão, da Daytona 500. Você lembra aí, Leão, algum carro 81, algum carro com o número 81? É o Kenny Wallace, né? No ano 97, né? Competia com o carro azul e amarelo, né, Léo? É. Não me pergunte qual a equipe que era, mas eu lembro do Kenny Wallace. Até com um patrocinador que foi do Bob Hamilton depois. Naquele carro 4 lá do... Na Morgan McClure, né? Teve um ano também, Léo, que o Elliot Sager correu com 81. É isso mesmo, para Joe Gibbs, só que eu não sei se ele conseguiu se qualificar, choveu, eu acho. É, eu lembrei mesmo, Leão, teve 81 do Elliot Sadler, rapaz, verdade mesmo. Eu lembrei, mais um aí, 81. Tem um perfil da Fórmula 1 dos anos 90, 80 lá no Twitter lá, acho que é F1TNK, tipo dos pilotos de Fórmula 1 que tentaram se classificar e não conseguiram, né? E tipo, aquele carro que nunca conseguiu ir pra corrida, né? Isso ia ser uma boa, encontrar alguém que faça isso, né? Os Start and Park que não foram pra prova, né? É verdade. Bom, mas na NASCAR é fácil fazer isso daí. É só entrar lá no nos aquele site Race Reference, lá tem lá os caras que não foi lá os corridos. Aí seria bem. Fica a sugestão pra galera aí. É, fica aí. Bom, Leão, então é isso mesmo, né, Leão? É, quer mais alguma quer fazer mais alguma consideração aí, Leão? Não, é isso mesmo. Vamos. Espero gravar contigo em breve os outros programas, né? Final de ano, infelizmente, não deu pra gente terminar o ano por compromisso aqui com o trabalho, né? Enfim. Mas a gente tá aí. Vamos ver se ano que vem a gente prossegue aí gravando esse podcast que sobreviveu até o final de 2016 já, né? É, tá vivo ainda o podcast. É, e a gente ano que vem, né, vai encontrar novas maneiras de inovar, né? Trazer algo sobre esse esporte magnífico, né? É, ano que vem estaremos aí junto mais uma vez. Talvez um pouco umas dificuldades aí por questão de internet, mas enfim, a gente vai sair ano que vem e continua, pode deixar, fica tranquilo, pessoal. Bom, Daniel, então obrigado, Leon, mais uma vez aí tá com a gente aí gravando, né? É, quero agradecer a todos os ouvintes aí, espero que vocês tenham gostado dessa edição, que é uma edição apenas de notícias, não falamos de corrida, de campeões nem nada. É uma, tá, vamos trazer essa edição dos campeões já com o Sino Season junto, né? Vamos falar dos dois aí. É, de como vai ser o ano que vem, a dança das cadeiras e como foi o balanço do campeonato de cada categoria. Esse programa vai ser semanal, então provavelmente a gente traga semana que vem aí da Truck Series, depois a Icon Series, depois a Speed Cup, né, a gente vai trazer para vocês. Penso que até antes do Natal saiam mais três edições, né, não pare, mas saia mais três edições, eu quero, que aí enfim a gente entra de férias. Né, o podcast a gente vai entrar de férias e volta no comecinho aí, no final de janeiro, um final de semana antes. A gente fala da 24 horas de Daytona, vou comentar e já vamos já falar também um pouco do que será 2017, porque já na outra semana começa já a NASCAR na veia. Beleza, pessoal? Então obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Um forte abraço e fiquem com Deus, uma boa semana a todos e cuide-se bem, pessoal.